mensagem terminando tudo. Questão de segundo, acabou com tudo. É um ponto final, vai viver seu mundo. Não teve coragem de falar olhando nos meus olhos. Olhando bem no fundo, diz acaba agora. Nossa história já passou da hora. Cê teve medo de eu tentar beijar a sua boca. Te dar um abraço, eu sei cê fica louca. Ia mudar de ideia na mesma hora. Mas acabou. Por mensagens você terminou. Acabou. Você mandou mensagem acabando tudo. Questão de segundo desabou meu mundo. Olha como deixou o meu coração. Amor, amor, por mensagens você terminou. Terminando tudo, questão de segundo, acabou com tudo. É um ponto final, vai viver seu mundo. Não teve coragem de falar olhando nos meus olhos. Olhando bem no fundo e diz acaba agora. Nossa história já passou da hora. Cê teve medo de eu tentar beijar na sua boca. Te dar um abraço, eu sei cê fica louca. Ia mudar de ideia na mesma hora. Mas acabou. Por mensagens você terminou. Acabou. Você mandou mensagem acabando tudo. Questão de segundo desabou meu mundo. Por mensagem você terminou.